Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e hoje debateremos um tema de gosto de muitos otakus e gamers de diversas idades, animes que viraram jogos e jogos que viraram animes. Oh yeah! E essa maldita pauta não sai há milhões de anos. E eu sou Mugiwara, e há 3 anos que eu escrevi a pauta, e eu não sei ainda o que falar no início desse cast. Eu sou o Jin, e eu tenho um Dratini Shine e um Mug não. Sua amizade é, ó, uma bosta. Ainda, né, Mugi? Ainda. Aqui é o Panda e o Super Budokan 2 é o melhor. Dragon Ball. Aqui é o Mano FC e eu joguei 1/4 da lista de jogos. No máximo. Aqui é o Cabeça e definitivamente o Mugi não pode fazer pau. Sim. Nunca. Então, como a gente falou, esse cast é meio estranho, assim. A gente vai falar tanto de animes que viraram jogos e tanto de jogos que viraram animes. E de animes que viraram animes e jogos que viraram jogos. Mas, hein? Por que exclui os animes que viraram anime? Acho belo no preconceito. Parece verídico pra mim. Então, começando aqui do anime para o jogo, né? Na verdade, por que vamos começar do anime para o jogo? Pra começo de conversa, um dos primeiros animes a virar jogo foi o clássico Dragon Ball. Ganhou a versão para o Nintendinho. O título desse jogo, na verdade, foi Dragon Ball Seiron no Nazo. Goku e seus amigos em aventuras. O pessoal de Dragon Ball já se aventuraram, começaram a entrar no mundo do game, né? No mundo dos jogos. Chegou no Brasil como Goku e seus amigos em tremendas aventuras. Não? Olha só. Como assim? O título em português. Se metendo em altas confusões. Se metendo em altas confusões. Turminha do barulho. Então é o seguinte, pessoal. Na verdade, esse foi o primórdio, né? Foi o primeiro anime a se tornar um jogo, né? Depois disso, vieram outros, assim, a ideia ficou bacana, o pessoal achou legal, né? Afinal de contas, pra que ganhar mais dinheiro em cima de uma coisa que já dá certo? Exato, vamos transformar os nossos animes em jogos e lucrar em cima disso. Ficar mais ricos. Não, mas eu acho que mais do que a tentativa de você fazer o port pra outro tipo de mídia, é a ideia de que você tem uma obra que você assiste, você se identifica com ela e você vai poder, a partir desse momento, interagir com ela. Exato. Como videogame. Você tá jogando como personagem, sim, sim, que você sempre admirou. Exato. Na televisão. É que assim, pelo que você tá falando, é pela visão da do pessoa espectador que tá jogando. Eu tô me falando pela visão empresarial, entendeu? Só que se não vendesse, não ia ter. Acho que mesmo que as empresas quisessem fazer jogos, se o público não gostasse disso, não ia, não, a gente não ia ter a quantidade de adaptações de jogos. Sim, mas óbvio. De qualquer forma, cabeça, a empresa tem que arriscar algum momento. Ah, não, certo. Sim, sim, sim, perfeito. Dragon Ball foi o jogo, se teve um risco, foi um risco calculado, porque com o sucesso que era o anime, sim, era um risco calculado. Algum lucro eles iam ter, nem que fosse pela curiosidade do público. Então, fez um boom na cabeça das empresas e vamos falar assim, vamos cair pra esse mercado que dá certo pegar anime e transformar em jogos, né? Como eles gostaram do primeiro, vão gostar dos próximos e vamos que vamos, né? Assim, eu queria verificar com vocês qual foi o primeiro jogo de anime que vocês se lembram de ter jogado. Isso é fácil, hein? Pra mim também é fácil. O meu foi Dragon Ball Super Budokan 2, que era de Super Nintendo. É um muito bom e foi o primeiro jogo que eu joguei. Olha, eu acho que o meu também foi Dragon Ball de Super Nintendo. Mas qual? Você lembra qual especificamente? Porque tinha 3. Era o 3. O 3 era o do Majin Buu. Exato. E na verdade, cara, como eu sofri pra jogar essa Não, era difícil. Sabe qual era o que era mais legal no Dragon Ball, no jogo do Super Budokan 2 e 3? Era o código que tinha antes, no início do jogo, o 2, por exemplo. Era o Goku voando em direção à Torre Karin. E nesse tempo você podia usar um código, que era cima X, baixo B, RYLA. Você pegou isso de algum lugar e leu agora, ou você lembra? Eu lembro. Ok. É cima X, baixo B, RYLA. Por exemplo, no 2, liberava dois personagens secretos, que no caso era o Goku, que não tinha no jogo 2. Hã? Não tinha o Goku no jogo 2. Isso é uma blasfêmia, cara. Como não? Sabe por que não tinha? Porque o jogo 2, o Super Budokai 2, ele era o do céu. Então, teoricamente, o Goku morre aí, quando ele leva o céu pra explodir no jogo história. Olha, então, assim, eu não sei se completando o modo história você conseguia liberar. Eu acho que não, porque eu completei e não aconteceu nada. Mas com código, você conseguia liberar esses dois personagens. O Broly, que era o do filme, né, no caso. Isso. O que eu tava querendo falar nem era, tipo, que foi difícil de jogar. Na verdade, pra mim, foi muito difícil de achar essa porra pra eu comprar, véi. Na boa, eu como era uma criancinha, tipo, que não sabia de nada da vida, tá ligado? Eu tinha o meu Super Nintendo, tinha, tipo, joguinhos normais que não eram de anime, eu gostava de Dragon Ball. Falei pra minha mãe, mãe, eu quero um jogo de Dragon Ball Nintendo, tá ligado? Nossa, velho, eu sei que passei um ano e pouquinho atrás desse jogo, velho. Minha mãe era daquelas coisas que, assim, não entendiam também que um videogame pode ser pirateado, entendeu? E eu também não me interessei a saber sobre. Então, pra mim, só existia aquela forma legal de se jogar Super Nintendo, ou seja, com fitas originais. Eu só tenho uma coisa pra falar sobre esse jogo. Ele me frustrou, porque eu comprei a versão piratinha quando eu era pequeno, cheguei em casa e não funcionou. É que também você era que nem eu, Jim. Provavelmente seu Nintendo... Meu Nintendo era destravado. Era destravado? Era. É que ele era muito velho. Não, mas tinha destravamento pra Nintendo? Eu acho que era muito... Era só você arrancar duas travinhas. Não, porque eu não sei. Sei lá, velho. Eu sei que todo jogo pirata que eu comprava funcionava. Só esse não funcionou. Não, exatamente. Aí... Todo jogo pirata que eu comprava funcionava no Super Nintendo, velho. Então, só esse que não funcionou. E o pior que a gente levou pra loja, pra loja lá e funcionou no Super Nintendo da loja. Só se meu tio... Eu fiquei, tipo, frustrado. Só se meu tio mandou destravar e eu não soube até hoje, né, velho? Por causa disso, eu só fui jogar realmente um jogo de anime lá quando eu comprei meu Play 1. Qual que foi? Samurai X. Era um RPG em japonês. Eu quase zerei. Não, eu joguei Samurai X, mas tinha não um Samurai X de luta, maneiríssimo pro Play 1, achava maneiríssimo. É, mas era muito curto, velho. O problema, sabe qual que era? Qual que é o nome do cara de roupa branca com a espada gigante? Ai, caraca, esqueci o nome dele. Não. Se você jogava contra ele, ele tava com a espada gigante. Aí você habilitava ele, ele não usava a espada gigante. Ele tava só com as mãos. Exatamente, eu lembro disso. Que bosta. Eu lembro disso. O que não era legal dele também é que ele... Ele era muito rápido, eu zerei... Eu zerei um dia, assim, né? Tipo, uma tarde jogando. É, nossa. Porque não tem muito personagem, né, entre aspas. O primeiro que eu joguei de anime mesmo, agora eu tava tentando lembrar realmente, foi do Play 1 também, como o Jin, porque eu não tive Super Nintendo quando criança. Na verdade, o CD que eu comprei era três Dragon Ball junto, eram três jogos do Dragon Ball. E o que eu lembro, que eu acho que era o primeiro... Era o Dragon Ball Z Legends, ou Idainaru Dragon Ball Denesetsu, que era visão lateral, era assim, era tipo side-scroll, você voava, você tinha um botão de chute, um botão de soco. Eu lembro desse. Voava, e quando a barra carregava embaixo, você dava um especial, que tirava um, e o único jeito de tirar a vida do cara era usando esse especial, que tirava um terço da vida, se não me engano. Eu lembro. Você lembra desse? Era muito chato. Ah, eu achava muito louco. Era muito louco na época que a gente era... Então, molequinho ramelento. Nossa, eu achava muito foda. E aí tinha... Eu fui jogar isso aí outro dia, mano. É muito repetitivo e chato, velho. Ah, sim. E ele... duas coisas. Ele não tem inglês, totalmente inglês. E era legal porque ele tinha umas questões de estratégia. Então, por exemplo, pra você usar o Goku Super Saiyajin, você tinha que deixar o Kuririn morrer contra o Frieza e deixar o Piccolo morrer, porque senão você não jogava com ele Super Saiyajin. Bom. Tinha todos esses joguinhos. Era só você seguir a história, né? É, mas você acha que eu lembrava da história? Você não viu o anime na TV? Não, mas eu não tinha. Não, mas eu não tinha essa noção de que eu tinha que deixar. Eu não queria deixar o Kuririn morrer. Eu queria ganhar, velho. Eu queria ganhar. Aqui também a gente tem um membro que é mais novo do que os demais. Então ele. O primeiro jogo de anime que ele deve ter jogado não Beyblade. Jogo de anime tão antigo. Mano FC, qual foi o primeiro jogo de anime que você jogou? Primeiro eu não lembro, eu sei que tipo, eu jogava o Beyblade pro Play 1, eu lembro. Olha só, eu falei! Beyblade eu jogava. Eu lembro alguns de Dragon Ball que também joguei pro Play 1, mas eu não vou lembrar de tipo, todos, assim. Não, qual foi o primeiro que você se lembra? Eu não que vou lembrar. Que vem na mente, assim. Que vem na mente. Beyblade? Que vem na mente, cara. Provavelmente Yu-Gi-Oh! Pra Play 1. Yu-Gi-Oh! Eu joguei muito Yu-Gi-Oh! Realmente. Aquele Yu-Gi-Oh! Que não tinha... Não fazia sentido não nenhum. Não tinha sentido nenhum. Principalmente as fusões, velho. O do Digimon eu joguei o World 2. Eu gostava do World 2, mas o meu não salvava. Na verdade, o Digimon World 2, velho, pra mim foi um pé porque o pessoal falava pra mim que dava pra capturar os Digimons, e tipo, eu nunca entendi como. Eu só fui entender mais depois, pra frente, na minha vida adulta. Tipo ontem. Não, sabe o que eu achei uma bosta? O Digimon achei uma bosta. Sabe o que era um saco nesse Digimon? É que o seu Digimon estagnava num nível, aí você tinha que resetar ele pra ele voltar a evoluir. Quer dizer, passar o nível que era Digimon corre. Sério? Por favor, Digievoluir. Não, evoluir em nível, não tô falando de transformar. Ah. Na verdade, eu acho que o Digimon World 1 pra mim foi melhor do que o World 2. É o 2... melhor é o World 3. Falei. É, do 2 pra frente. Mas é mesmo. Do 2 pra frente eu não joguei. O World 3 é aquele que tinha o mapa, você andava mesmo? Exato. Não... Ah, isso eu joguei. Eu só não gostava que o meu travava. Eu não sabia, eu não... Pra mim não fazia sentido nenhum as digievoluções daquele jogo. Não, agora, não faz, o pior porém... é que faz sentido, porque teoricamente qualquer Digimon pode virar qualquer Digimon, é uma bagunça. Agora tem um porém que eu queria abordar com vocês, que é o seguinte. Quando o anime se torna um jogo, isso geralmente é o primeiro lugar que acontece, é no Japão. E nem sempre esse anime que se tornou um jogo é traduzido pra língua inglesa, né? Então... Vem para as terras ocidentais. É que nem eu falei, eu joguei o RPG de Samurai X. Em japonês, né? Em japonês. E eu fui bastante, cara, porque eu vi o anime junto, então eu sabia exatamente o que aconteceu mais ou menos. Eu tinha uma noção do que eu tinha que fazer por causa do anime. Nossa, muito foda. Olha, tem algumas coisas realmente que isso me frustrava muito, cara. Mas depois que você pega o jeito, realmente, tipo, facilita. Mas até você pegar o jeito, é foda. Kateko, por exemplo, não foi. Muito triste. Um jogo que eu tinha muita vontade de jogar em inglês, mas não tinha, era o Inuyasha. Que eu não entendia nada, porque só tinha japonês. Mas o Inuyasha era foda. Não, mas eu queria entender outras coisas. Um que eu joguei em japonês, que na verdade depois saiu em inglês, mas depois de muito tempo, foi um Fullmetal Alchemist pra PS2, eu acho. Ah, joguei. Eu tava meio fãzinho na época, tá ligado? Foi bem na época que eu assisti Fullmetal, o primeiro, né? E, porra, quando saiu, assim, quando eu vi que saiu um negócio desse, eu já tava mais sabido das coisas de destravamento, essas coisas, eu não era mais um noob da época de Super Nintendo, eu já tava com PS2, enfim. É, quando saiu, eu baixei a ISO, tá ligado? Tipo, eu vi que a ISO tava em japonês, tá ligado? Eu direto já fui verificar. Cara, tem essa versão em inglês? Aí o pessoal falou, dá pra sair, mas vai demorar, tá ligado? Aí você jogou em japonês. Eu joguei em japonês, aquela porra. E até hoje nunca saiu a versão em inglês do mundo. Não, até hoje ele tá esperando. Um jogo que também só tem japonês, Shaman King do Play 1, de luta, era muito legal. Sabe o que era mais frustrante no Shaman King do Play 1? Era quando você chegava na caverna, porque se você não completasse a caverna... Puta, era muito foda, a caverna tudo em japonês, velho. Você tinha que chutar tudo. Você tinha que chutar tudo, porque ele era uma caverna, aí ele te dava uma pergunta e três respostas em japonês. E se você não passasse a caverna toda, você não se transformava na terceira forma. Exatamente. Nossa, quando você chega num jogo e pergunta, só pergunta, velho. Tem vários jogos assim, e o jogo tá em japonês e você se ferra, velho. Não, nossa. E o pior é que se você não chega na terceira forma, é quase impossível de você zerar. Na boa, você só consegue fazer isso com tutorial na mão, velho. Internet... É. Não, as perguntas são aleatórias, Mug. Fudeu. Não, você tem que ter uma lista com todas as possibilidades de perguntas e ficar comparando. É. Mas na época, pô, a gente fazia isso? Tinha que ter isso, cabeça, mas tinha tempo também, você não podia... Tinha o tempo. Isso me frustrava demais esse jogo, não, cara. E sabe o que é pior de tudo? Tipo, eu quando era molequinho, eu tive saco, eu fiquei tentando até conseguir, sabe? Eu acho que foram... E você conseguiu? Consegui depois de, sei lá, umas 200 tentativas. Caraca. Sabe? Mas... Nossa, eu não tinha o paciência. O que era mais saco de tudo é que, tipo, tinha pergunta. Você acertava, você avançava. Você avançava um. Se você errasse, você voltava dois. Mas agora eu queria saber, por exemplo, eu joguei o jogo de Full Metal... Mas mesmo porque eu tava, tipo, na febrezinha. Ah, mas eu joguei porque eu sempre fui fanático por Fullmetal. Então, mas será que... Por exemplo, agora o Jim acabou de me falar que o jogo de Fullmetal de PS2 era ruim. Era zoadinho. Era zoadinho. Não, era ruim porque mas você será tinha que fazer então, o verdadeiro fã, ele vai consumir independente da qualidade? Ah, boa pergunta. Ah, ele joga. Não, não que ele vá gostar, mas ele joga. Mesmo não entendendo não, nada assim, que tá em japonês. Não, mas, Mugi, jogar ele até joga, assim... Pra ver como é. Agora sim, eu não sei se ele jogaria se tivesse o feedback já, mas... Galera, eu vou dar assim um exemplo bem claro. Mug, por que você quer comprar um Play 3? Caso como sou, mas... Pra que você quer comprar um 3DS europeu? É, tá, One Piece, tá. Pergunta respondida. Então, não, mas é aquela, eu é, não é aquela vou falar coisa, você quer jogar, por mais que você até saiba que seja ruim, você quer jogar porque aquilo é uma experiência que já completa você de alguma forma e você quer estar naquele universo mais imerso ainda. Mas então, é vou dar um exemplo. Tá, por exemplo, a gente tá falando... É, será que então, o pessoal ele tenta fazer isso focado com fã de animes ou focado no público fã de games? Ou eles tentam agradar os dois? Cara, se você não. é um japonês e você joga, você vê anime. Já tipo... Não, tá, mas... tá ali, tá tipo incumbido. Tá. E eles fazem os jogos, não é pra então, exportar. Calma, calma. Eu acho que eu consigo responder o que o Mook perguntou. Hoje, se você for ver, a gente tá falando de jogos que a gente jogou, mas hoje, se você pegar... 90% dos jogos baseados em animes eles são extremamente genéricos. Uhum. Eles parecem que são o mesmo jogo com uma capa diferente. Shaman King. Isso responde. Eles querem... Hoje, não mais... Você vai jogando, você pega, por exemplo, os jogos de Nanohi Soul Eater, por exemplo, que eu joguei os dois, eu posso dizer. Cara, eles são praticamente idênticos com roupagem diferente. Os dois para PSP. Então, quer dizer, eles realmente não querem criar um jogo que vá mudar... A experiência que você tem como videogame. Eles não querem trazer Exato. Hoje, né? Um jogo que você vai falar, caraca, esse é um jogo que tá na minha lista de top jogos. Não, eles querem criar um produto que vá vender baseado, se segurando na obra principal, que é um anime ou um mangá. Lógico, tem exemplos fora. Tem exemplos fora, logicamente. Se você pegar o Bleach de PSP e o Naruto de PlayStation 2, é a mesma coisa, cara. É, ele tipo, é um jogo feito pra quem é fã da série, não pra se tornar um jogo mas top. Mas o Naruto de luta era divertido, cara, eu gostava muito. É divertido. Naruto de luta, eu acho melhor do que o anime, velho. Não, mas tá, mas aí não, é sua opinião com todo o rancor que você tem para com o anime, velho. Mas sabe por que a gente às vezes gosta de jogar o jogo do Naruto, o jogo do Bleach? Porque aquela luta que você tá fazendo, ela tá na sua cabeça, passando exato, vídeo. Exato, exato. Se você jogar sem assistir, você vai ver que não é... Você fala, é mais um jogo exatamente. De luta. Exatamente. Tipo, é legal porque você... Por exemplo, você tá jogando, sei lá, você tá jogando com o Naruto. Putz, é legal porque você já viu ele lutar. Na sua cabeça, você tá enxergando além daqueles sprites na sua cara. Você tá fazendo um vídeo mental da luta como é no anime pra você, exatamente. Entendeu? Exatamente. É difícil você analisar friamente... O jogo fala, olha, esse jogo é ruim. Ele tem uma experiência diferente, por exemplo, se eu pegar hoje The King of Fighters, que pra mim não tem, por exemplo, peso nenhum, eu nunca joguei King of Fighters sério. Eu vou falar, é um jogo de luta legal. Agora, por exemplo, eu peguei o jogo do Persona 4, de luta. Pra mim é muito mais maneiro do que o The King of Fighters, porque na minha cabeça já tem um precedente, já tem um anterior, entendeu? Que eu assisti um anime. Até porque quem vai comprar os jogos são aqueles que conhecem o que tá jogando. Se você passar numa loja... Dificilmente alguém vai pegar, por exemplo, o jogo de luta do Persona 4 ou o jogo de Naruto sem ter visto, sem conhecer o original. Exato, por isso que eles não têm que se esforçar tanto na hora de criar alguma coisa inovadora. É sempre a mesma plataforma, só vai mudar, por exemplo, as técnicas ou os personagens. Ou no caso, as personagens. Beleza. Agora eu quero perguntar, tirando a fanboys, vamos tentar, eu incluso, não ser Sim. fanboys nesse momento. Mas qual foi o melhor jogo de anime vocês já jogaram? Qual foi o melhor? Difícil, hein? Caraca. Começa você, Mug. Vamos ver se ele não vai ser fanboy mesmo. Começa você. Porra! Não! Caralho. Na minha opinião, o jogo pra ser bom, você tem que se divertir. Boa. Certo? Então, assim, levando em consideração esse fator, eu voto em Reborn. Porque eu me diverti muito jogando Reborn. Putz, mas qual também, jogo? Cara, eu tenho que... Eu não vou votar em Reborn, mas eu concordo, porque, na verdade, Reborn foi um jogo de anime que, na verdade, eu tava muito na febre, junto com os meus amigos que estavam na febre. Exatamente. Talvez por isso, mas... Eu não estava na febre e ainda assim gostava. Olha só. Eu não tinha um DS, eu era excluído. Eu ficava jogando, eu ficava lá no cantinho. Nossa, foi divertido, realmente, porque a gente sempre tava num grupinho de 4 pessoas, né? E o Reborn você podia jogar até com 4 pessoas e os 4 jogando o Reborn juntos. Tava realmente... Era uma diversão muito boa, cara. Tenho que concordar que sua escolha foi extremamente válida. Mas justamente foi por causa desse motivo, de jogar, de ter me divertido. Acho que foi um dos jogos que eu mais diverti, provavelmente pelo mesmo fato pelo mesmo motivo que o seu, que foi de você jogar junto com amigos. Pode ser, assim, meio até injusto por conta desse fator eu ter escolhido esse jogo, mas eu não consigo escolher outro jogo, até porque a maioria dos jogos de anime que eu joguei são jogos de luta, né? Eu não jogava e muito... A grande maioria... É, eu não jogo... RPG. RPG. Porra, mas aí é o contrário. RPG saiu do RPG e foi pra anime. É, aí tem outros casos que é o caso contrário, o inverso. Então eu pulo assim, eu escolho pra mim Reborn. Eu não vou conseguir adotar um critério pra selecionar. Certo. É assim, pra mim, como adaptação de universo pra universo, eu gosto muito do Medabots. Eu acho que o Medabots, ele outro conseguiu... ótimo, velho. Ele conseguiu transpassar bem a ideia do que era o anime pro jogo, entendeu? Aquela coisa de você batalhar, ganhar as partes, e se melhorando, e se modificando. Eu acho que é nesse quesito o Medabots. Eu não cheguei a jogar Medabots, porque eu acho que o Medabots é de Play 1, né, que vocês estão falando. Não, é de... Não, GBA. Então, GBA. É Game Boy. O de Play 1, o meu sonho da vida é jogar esse jogo, mas eu nunca joguei, cara. Sério, eu sou muito frustrado, porque eu nunca joguei o Medabots de Play 1, falavam que era muito legal. Que só tem japonês também. Ah, ok. É uma frustração minha. Agora, de diversão... Que assim, eu me diverti mais jogando. It's complicated. It's very complicated. Eu acho que assim, talvez o que eu mais... Acho que eu joguei mais tempo e que me divertiu mais foi o Dragon Ball Budokai 3 do PS2. Ah, isso eu é legal, muito, cara. Eu joguei muito esse jogo, cara. O Budokai é muito bom, velho. É divertidíssimo mas mesmo. Mas tem o Budokai Tenkaichi, que é tipo, tem uma premissa... É o depois do 3. É uma premissa diferente, que você controla o personagem em três dimensões, não é? Pra frente, pra trás e pra cima. Aí você tem infinitas possibilidades, é muito mais amplo o jogo, né? É, o Budokai 3 ele já tinha isso, um pouco. Uhum. O Tenkaichi jogou numa... É, o Budokai 3 você voava pra cidade, se eu não me engano, é esse o jogo? É então. Isso, é, o Budokai 3 eu joguei mais até do que o Tenkaichi, mas eu acho que o Budokai 3 me diverti muito, assim, pra ver todos os personagens, cara, esse eu joguei muito. Mas eu acho que fica aí também um pouco pro... Eu gostaria de deixar aí uma menção ao Rosa. Ao Rosa. Yu-Gi-Oh, que eu joguei bastante, joguei muito Yu-Gi-Oh, apesar de ser totalmente absurdo. E eu joguei muito Cavaleiros do Zodíaco do PS2, apesar de ser ruim. Acho que o jogo que eu mais gostei, então, provavelmente o que eu mais joguei também, foi o Reborn pro PSP. PSP? Caramba! Porque tudo essa pergunta, PSP, como assim? Melhor jogo de Reborn do mundo. Vou colar aqui. Não, eu discordo. Dá pra jogar de quatro pessoas? Eu discordo e olha que eu posso discordar com gosto. Porque eu tenho um PSP, eu tenho um DS e eu prefiro o Reborn de DS. Não, cara, é muito legal. Dá pra jogar de quatro pessoas? Não. Então pronto. Eu não tinha amigos nessa época, então... Amizade é, ó, uma bosta. Se você, agora, parando pra pensar pelo lado do feto, se você tiver que jogar sozinho e ter que escolher entre Reborn de PSP e Reborn de DS... É, mas você gráficos. Vocês sabem como é esse jogo, o Kizuna no Tag Battle? Eu sei. Cara, eu sei, é muito bom. Por ser Tag Battle, pelo jeito tem troca. Você tem troca de você escolhe mais de um personagem. Então, você joga com dois personagens, mas você joga em 3D, como se fosse o Budokai Tenkaichi. Ah, maneiro. Tem umas combinações de várias estratégias diferentes. Aí, até porque você pode combinar personagens, por exemplo, você vai com o Tsuna e o Goku Deira. Não, certo. Bari e Tsuna. Bari e Tsuna. Porra, tanto faz. Mano, deixa eu escolher. Deixa o então, escolher cada personagem que você faz combinação, dele. Às vezes o ataque especial dos dois juntos muda e tem milhares de combinações. Eu passei muito tempo jogando esse jogo. Isso é legal. Aí alguém apagou meu save e eu tô baixando e tô reserando de novo. Pela quinta vez. Da hora, vida. Pela quinta vez. Olha, eu pensei em todo esse tempo que vocês estavam falando, tentando não fanboizar. Mas é impossível, velho. Porque como depois que a análise de vocês me fez repetir que a diversão supera essas situações, né? Então eu tenho que escolher realmente o que eu mais me diverti, velho. Muita gente vai me criticar porque... Vamos lá. Tem muita gente que não gosta desse jogo. Mas é One Piece Unlimited Crazy pra Wii. Episódio 1 e 2. Ah, é aquele que você tem 478 personagens e só 10 são bons. O resto tudo é bucha. Com não, um bom especial. Não é... Qual não, que é esse? One Piece Unlimited Crazy não é um jogo de luta. Ele é um jogo de aventura, entendeu? Então, é tipo Hack and Slash, né? É meio Hack and Slash. Meio Samurai Warriors. A história do jogo é muito legal, cara, pra mim. É, ele é uma história filler, né, óbvio, mas que você já se encontra com todos os personagens de One Piece até o da momento. Tripulação, até o momento. Você pode usar todos eles, cara, a livre arbítrio seu, tá ligado? E você tem algumas coisas muito bem sacadas, como, por exemplo, a oficina do Soap, a oficina do Frank. Então, você tem coisas a craftar, né? Por exemplo, a construir. Uhum. É, eu não durante joguei o jogo. Esse, eu você acho. Você pode pesquisar essas coisas, entendeu? Eu acho que eu não joguei esse. Ele é no formato do Samurai Warriors? Eu não mapa sei, aberto. Eu não nunca jogou Samurai Warriors? Samurai Warriors é muito legal. Mas o pessoal é fala que é. O pessoal sim, fala o Rod falou que é. O Rod falou que é, eu confio. Então é no estilo, então eu já vi vídeos dele. Eu tava em dúvida entre dois, né? O primeiro era o Digimon Rumble Arena. O primeiro. Caraca, eu joguei muito. Isso daí é legal mesmo. Era muito legal e na época eu tava lá com... Nossa, você pegava os poderes e ele falava, Invincibility. Não, e eu tava... Eu tava na hype lá, que eu tava no colégio, todo mundo tava jogando. Mas o que me ganhou mesmo foi o Shaman King de Play 1. Do Play 1, Shaman King. Porque, mano, puta jogo foda. Kakabit! Kakabit! Porque eu já vou falar, eu não gosto de jogo de luta sem ser de plataforma. Eu acho que perde totalmente sentido, não gosto, acho ruim. Cara, eu sei de uma coisa, era invencível no Shaman King. Shaman jogava com quem? O Rod falou que ganhava de todo mundo se ele tivesse jogado. É. Ele acabou de chamar todo mundo agora pro X1 no Shaman King. Eu jogava com dois personagens, eu jogava com o Yo e com o Pai Long. Porque o Pai Long era muito foda. O Pai Long era muito foda. O Yo era o mais apelão, mas o Pai Long era o mais legal. Dessa parte que a gente falou de animes que viraram jogos, o que aconteceria se a gente pegasse e misturasse tudo que a gente falou agora? Viraria um crossover. O que seria um crossover? Quando você pega duas franquias diferentes e junta elas para fazer uma nova obra, isso se torna um crossover. Não necessariamente um jogo, pode ser qualquer coisa. Mas, no caso, vamos falar de crossovers de jogos de animes. Porque a gente tem alguns crossovers que realmente são muito interessantes a ser falados. O primeiro crossover que a gente tem que citar aqui é o Don Battle Dome, né? Que seria D-O-N. Dragon Ball Z, mais One Piece, mais Naruto. Ele foi um jogo da Bandai... Mais né? PS2, mais japonês. Tá tudo mais japonês. Ele foi um jogo da Bandai pra PS2. A temática dele é boa, é legal. Mas, tipo, eu não sei, o jogo em si não... Eu não gostei. Eu joguei, sei lá, uma meia hora não, e... Não, eu gostei... Sabe o que eu gostei? Eu gostei, tipo, do fato dele ser crossover. Mas a jogabilidade eu achei bem ruimzinha, cara. Aquelas bolinhas rosas não tem sentido nenhum. Na verdade, o que realmente me cativou no Dom foi o fato dele ser um crossover. Ele me abriu o mundo que, por exemplo, pode existir um jogo misturando, tipo, três animes diferentes. Caraca, como isso pode existir, ele tá ligado? A cabeça do mundo explodiu. Ele mistura Dragon Ball, com Naruto certeza. E One Piece, né? Na época, eu gostava de Naruto. Eu já tava me tornando viciadinho em One Piece. E Dragon Ball é Dragon Ball. Então, ponto, tá ligado, cara? Eu gostei no tempo que eu joguei, mas eu também não joguei por muito tempo, até porque ele era um saco pra desbloquear os personagens de Piece que eu queria. Aí, olha o critério de jogo chato para o Muga. É difícil desbloquear personagens de One Piece? Então é chato. Aí eu via que, tipo, o computador usava alguns personagens que eu não tinha. Exato. E eu queria, tá ligado? Bem-vindo ao mundo real, mano. Nem tudo está à sua disposição. Aí eu tive que ver como que desbloqueava. Eu falei, puta, velho, é muito chato, tá ligado? Pra desbloquear, deixa quieto. Esse é um jogo que entra no que a gente falou lá em cima, que ele é puramente, inteiramente, 100% caça-níquel. Ele é totalmente pra tentar juntar o maior número possível de fãs de Dragon Ball, One Piece e Naruto pra comprar esse jogo. Ele é porque... Exato. Ele, de forma alguma, ele vai tentar ser um jogo inovador ou trazer uma mecânica nova... Ou realmente uma explicação plausível. Maneira pra esses três universos juntarem. Ele poderia... A premissa é legal, você tá trazendo três personagens que são extremamente carismáticos e que funcionam no videogame, no universo do videogame. Poderia ter feito de uma forma muito melhor, mas como é aquela coisa? Você tem que fazer rápido, barato e ganhar muito dinheiro em cima. Eu posso falar, foi um jogo preguiçoso, velho. Mas o que eu gostava realmente era de fazer Gomu Gomu no Hanabi e ia pra cima e era isso, tá ligado? Só. Enfim, só. É, o jogo servia pra isso. Só. Exato. Pulando aqui de console, indo totalmente pra rival, a gente tem no Nintendo 64 Super Smash Bros. Aí a coisa muda de... Não que só pro Nintendo 64, o Super Smash Bros, ele não é só um crossover de anime, anime, né? De anime e é, game. Exatamente. É, ele é um crossover da Nintendo. Exato. Ele é um crossover de tudo que a Nintendo tem de personagem, assim, tudo mesmo. Anime mesmo que Pikmin. Acaba entrando é o... Pokémon, Kirby, tem um anime de Zelda. Mas todos eles não, eles vieram a partir de games, na verdade. E aí a gente já vê a diferença, como são personagens originários de videogame... Que a gente vai abordar essa situação daqui a pouco. Daqui a pouco. Você tem uma empresa que tava com vontade de fazer alguma coisa diferente, com vontade de mudar o cenário dos jogos de luta, aí você tem um jogo que é um marco, que é um clássico, que é o Super Smash Bros. Quem joga Super Smash Bros sabe que o Super Smash Bros ele é diferente de qualquer outro tipo de jogo de luta. Ele tem o sistema que é de... Porcentagem. Não é exatamente coliseu a palavra. Não é isso. Mas é aquela coisa de você ter quatro personagens se enfrentando de forma absurda, com a porcentagem, você não tem uma barra de vida que acabou, morreu, entendeu? Você tem um jogo até que equilibrado, apesar dos problemas, é um jogo bem equilibrado, e que ele preza pela loucura e pela diversão, entendeu? Ele não vai tentar... Até o momento que uma outra empresa aí copia o jogo só com outro personagem. É, eu tenho um texto disso, vai estar na postagem. Bem, isso daí a gente mantém nos consoles, assim, de mesa. Agora, muitos jogos também foram lançados para portáteis, inclusive crossovers, né? Então a gente tem aí o quê? Jump Ultimate Stars, para começar, de Nintendo DS. Muito bom. E eu acho que a grande maioria, se não todos, aqui jogaram já, né? Eu joguei, muito bom. Adoro. Melhor jogo. Difícil fazer 100%, mas é bom. Joguei. Difícil fazer 100%, muito mais difícil ainda ter que ganhar dele... contra o Rods quando ele tá dormindo. Olha, eu já perdi pro Rods em um momento dormindo. Que ele dormiu. LOL. É verdade, eu lembro. Da hora. Peraí. Vamos tentar contextualizar. Só pro ouvinte entender realmente o que tá acontecendo. Os dois estavam jogando. Online. O Rods, em um momento, cedeu ao sono. E o Mook perdeu. Mesmo assim. Ficou bem ele, claro. Eu não sei o que aconteceu, cara. Ele dormiu com o botão travado, tá ligado? Agora você imagina como tava emocionante a luta. É, o Rod acabou de falar, estava chato. Você imagina, sério, você tá jogando um jogo de luta frenético. E o cara dorme. Na verdade, eu entrei nesse mundo do Jump Ultimate Star muito, muito... tarde, assim, comparado ao Rod. Desculpa. Eu sou o que entrou mais tarde, eu só entrei quando comprei ele oficial, porque eu tenho o 3DS. Desculpinha. Então, e com certeza, ele já tinha mais experiência. E eu já tive um trauma gigantesco com o Jump Ultimate Stars, porque eu tenho um amigo, grande amigo, chamado Guilherme, ele já ganhou de mim usando uma mão só. Ah, eu já perdi pra um cara que jogava Top Gear com o pé, velho. Perdi pra ele no Super Nintendo. Depois disso eu não vi mais nada. Bem, mas o Jump Ultimate Stars eu acho que foi um ótimo jogo. Como ele funcionava? Acho que a gente tá falando tanto dele, né? E não falou ainda. Ele era um jogo crossovers com todos os personagens da revista da Shonen Jump. Que é uma revista de mangás no Japão, né? E todos os personagens que saíam pela Shonen Jump estão nesse não jogo. Não todos, né? De forma jogável. Exato. Diretamente, mas estão lá. Assim, a grande maioria está lá de alguma forma, ou como personagem de assist. Não, os novos não, tá? Os novos não estão. Fica a dica. Até a data do lançamento. Por favor, né? Pô, e aliás, não sei, seria muito bom ter um novo jogo da Jump, hein, cara? Seria. Até porque o Ultimate Star já é um segundo jogo. Já é um segundo jogo. Ah, é? O primeiro foi o Jump Superstars. Superstar. Exatamente. Isso. Podia ter um tipo Jump Mega Ultramate. Mega Ultramate. É. Aí o Moog ia ter que comprar um 3DS japonês, porque o 3DS tem trava de região. Merda! Bem lembrado essa, pelo nome. Essas frases super estranhas e aleatórias e muito mais, só aqui no Projeto X. O Jump Ultimate barra Super Stars, ele trouxe uma jogabilidade bem interessante, assim. Demais. Ele não se importou com gráficos, ele veio com uma sprite 2D. O que ele se importou foi com uma jogabilidade e ele colocou aquela sensação de mangá mesmo no jogo, né? Você poder montar uma página de mangá. Exato, né? Isso. Ele trabalha bem os cenários das obras que ele tá transpassando pro jogo. Ele tem um sistema de você não pode, por exemplo, fazer a equipe que você quiser. Você tem um limite físico onde você tem que ser. Cada personagem ele é formado por slots. Por slots, exatamente. Você tem um slot e você tem que encaixar os personagens ali num formato Tetris. Sendo organizado. Exato. E você tem que se organizar e aí a sua estratégia vai depender de como você montou essa página. E geralmente exatamente. Os personagens mais próximos, mais fortes, ocupam mais slots. Eram maiores, exato. Isso. Ou eles têm um slot todo estranho que zoa toda a sua formatação. É, tipo, ele é um L, né? É. Não é uma tirinha comprida. Mudando de jogo, a gente tem num estilo, assim, também similar, porque ele vem de uma revista, mas ele já cai em outro console, que é o PSP, o Sunday vs Magazine. Esse eu não joguei. Eu gostei, mas não tanto quanto Jump Ultimate Stars. Porque a jogabilidade dele pro PSP não foi uma jogabilidade tão diferente de uma qualquer outra jogabilidade comum. De joguinho de luta de anime, entendeu? É. Mas o jogo em si é bom. Ele ficou bem comum. A jogabilidade não é difícil, por exemplo. Não. Na verdade, ele tem... Mas qual é o formato do jogo? Ele tem dois tipos de opção pra você jogar. É opção de jogar de noob e opção de jogar avançada. Entendeu? Ah, entendi. Opção de jogar de noob. Então, ele te dá a opção assim, se você apertar X quadrado, solta especial, entendeu? Ah, é tipo o controle simples e normal, tipo do Marvel. Exato. Capcom. Exatamente. E se você... Essa é a opção noob. Se você tiver na opção avançada, dá pra trás, frente, baixo, meia lua, quadrado, triângulo, bola. Você falou coisas aleatórias, beleza. O Sunday Magazine eu não joguei por um motivo só, meu PSP já tinha morrido nessa época. Cara, eu joguei o Sunday vs Magazine e eu achei ele bonzinho. Foi legal porque eu pude jogar com personagens que eu queria. Como Wiki de Argear, Natsu de Fairy Tail, Neg de Negima e entre outros. Bom, a intenção do jogo acho que é mais isso, né? Nem a jogabilidade, mas sim você poder jogar vários personagens diferentes num ambiente só e se confrontar entre si. É tipo você botar... De uma forma equilibrada, né? Exato. Faz sentido. Tipo, você não vai pegar cara que destrói planetas contra um cara que anda de patins e não fazer uma luta justa. Vamos deixar essa parte de crossovers e vamos entrar a uma parte que... É o oposto do que a gente estava falando. A gente vai entrar na parte de o jogo se tornar o anime, que não é tão raro assim. E eu acho, na minha opinião, mais interessante. Traz pra gente experiências mais legais e mais marcantes. Depende muito. No geral, acho que no aspecto geral, eu acho que eles trazem coisas mais interessantes pra mim do que anime que vira game. Sim, eu acho que a experiência que você tem pode ser maior, porque em geral, quando o anime se torna um jogo, já tem um padrãozinho, você já sabe o que esperar. Agora, quando um jogo se torna um anime, vai da história do jogo, né? Então, vai, tipo, tem N possibilidades do que acontecer, tá ligado? Não vai ser sempre a mesma coisa. O pioneiro, aquele que começou isso, a fazer essa adaptação, foi a franquia de Dragon Quest. Com ele veio o anime que a gente conhece como Fly. Fly, fly, fly, é a parte que inimigo destrói. Acho que um dos primeiros animes que pelo menos a maioria de nós assistiu ou tem lembranças. Tirando o Mano FC. Obrigado. Mas Fly ele é baseado na segunda e na terceira versão da série, né, do jogo de Dragon Quest. E ele conta a história do pequeno guerreiro. E ele tem o mesmo character design do Dragon Ball. Exato. Mas eu acho que o que tem que ser colocado aqui é que a ideia de pegar jogos e se tornar anime não foi tão bem quanto o jogo... O inverso. Porque é mais fácil, né? Se você até pegar hoje, a série de Fly, ela foi um anime com 46 episódios e acabou ali. Enquanto a série, a franquia de jogo continua até hoje, né? É, então não foi que nem quando o anime se tornou um jogo, o Dragon Ball e puta... Mas aí você tá se estreitando a Dragon Quest. A Dragon Quest, ó. Então, uma coisa que eu acho que talvez que é determinante na questão do mínimo de qualidade de um anime baseado em jogo que é o seguinte. Um jogo que é extremamente genérico e pouco marcante, dificilmente, não impossível, vai virar um anime. E quando o jogo ele é marcante ao ponto de você ter um público interessado a consumir um anime dele, ele tem um mínimo de qualidade e de material bruto a ser explorado ali na obra animada. Exato, a gente não pode generalizar porque o que acontece? A história de cada jogo é singular, entendeu? Então... eu não digo nem história. Eu não tô me baseando só em história. Ele tem elementos para serem explorados que são atrativos ao público, que podem ser explorados em anime. Sejam personagens, sim, sejam o contexto, seja o universo. Não necessariamente só história, por exemplo, Street Fighter. Certo, certo. Como a gente até comentou no cast de Mortal Kombat. A história que você tem, por exemplo, no anime de Street Fighter, ela não é tirada ao todo do jogo. Porque o jogo sim. Praticamente caga pra história. Entendeu? Mas ele tem o quê? Ele tem um universo interessante, ele tem personagens carismáticos que possibilitam esse transpasse de universo. Você fala até de Street Fighter, tem personagens que nem aparecem no anime de Street Fighter. São vários tipos de jogos que viraram anime. Então, depende muito também do estilo do jogo, velho. Pra ele ser um sucesso quando ele virou um anime. E eu acho que algumas vezes até o anime pode superar o jogo. Pode ser, em sim. Em alguns casos ele supera a experiência do jogo. Mas aqui a gente tem que colocar uma menção ao Rosa, porque é necessário. Com certeza. É extremamente necessário. Eu acho que não é nem ao Rosa, assim, é ao concurso. A gente não pode deixar de citar. Eu acho que nenhum cast, por sinal, acho que todos os casts deveriam ter, que é Pokémon, né? Pokémon... A franquia mais vendida da Nintendo. Realmente, de fato, Pokémon é o concurso. É uma das franquias mais vendidas do planeta, ou uma das marcas mais rentáveis do mundo. Do mundo. Com o maior número do mundo e com o maior número de irradiação de mídias que existe. E como a maioria das pessoas deveria saber, né? Pokémon apareceu primeiramente como um jogo de Game Boy, não como um anime, tá? Porque o anime é ruim. Ou quase. Por favor, se você não sabe disso, fique sabendo agora. Tá? Eu não vou culpar vocês, porque realmente nós brasileiros tivemos contato primeiro, a maioria de nós, com o anime. Pior que eu tive com o jogo. Nem todos nós. Não, então, mas você. Mas na época que chegou pra cá, em 1999. Pouca gente tinha acesso ao Game Boy e ao Pokémon. Era difícil você ter acesso a esse tipo de coisa. Não era tão fácil. A gente não tinha internet pra ver as coisas. Eu só tive acesso por causa da minha tia, né? Porque eu ganhei um Game Boy da minha tia e quando ela foi pro Japão, ela mandou Pokémon Go. Mas a maioria de nós começou gostando de Pokémon pelo anime, acredito eu, tirando o feto. E depois, quando viu a possibilidade de você ter um jogo que era tão bom quanto e tão excitante quanto... eu acho que nenhum de nós aqui falou, não vou jogar o jogo de Pokémon, não. Fica só no anime. Todo mundo descobriu o mangá e dropou o anime. Que é menos difundido ainda. É. Que é pior ainda. Então, Pokémon pra gente, assim, saiba que... Eu acho que chega a ser unânime, eu acho que pra gente a gente pode falar que o melhor jogo que se tornou um anime foi Pokémon. Não que o anime seja o melhor. Tá o okay? Anime, ele é bom pra faixa etária que ele se destina. E até certo ideia ponto, que ele até certo ponto ele é bom. Depois e até certo ele caga ponto, total. Ó, tipo... Não, na verdade não. Não caga porque a gente tá assistindo com outra cabeça, exato, mas pra criança... Exato, isso. Não, até porque ponto, a premissa do cabeça. Anime é apresentar os pokémons. Cada episódio vai apresentar um pokémon isso, novo. Isso, exatamente. Mas fora isso, tem uma porrada de jogos que se adaptaram pra anime. Eu acho que a gente, antes, vamos então separar agora nessa categoria duas coisas. Os jogos mesmo... de plataforma e as visual novels, que eu acho que são totalmente Exato. Diferentes. Na maioria. Verdade, a gente tem que apresentar aqui. É, fora jogos normais, existem também as visual novels. As visual novels são jogos que você não tem uma jogabilidade, você tem uma história a se seguir. Você tem que ler a história, verificar o que acontece e responder as perguntas que você tem para ir além na história. E dependendo com o que você responde, ou dependendo dos atos que você faz... Quando a gente fala sem jogabilidade, é falho da nossa parte falar isso. Porque a jogabilidade é de escolha de opção. A jogabilidade é a jogabilidade, na maioria das vezes, não podemos generalizar nunca... A escolha basicamente de opções. Os visual novels são a evolução dos antigos adventure games. Quem jogou algo como, acho que Zork, se não me engano, ou até mais antigo que isso, que eram os jogos onde você só tinha texto e você tinha que falar, que antes do Big Bang Theory viu isso, que você tinha, por exemplo, você está numa floresta, o que você faz? Você fala, ando para frente. Aí eu abro a porta, você... onde você não tinha nada, você não tinha... você não tinha sua imaginação. Não existia. Exatamente, e a visual novel muito é isso, em sua maioria, ela vai tratar diálogos e você vai montar praticamente tudo na sua cabeça, a cena se monta na sua cabeça como se fosse um livro. É como se fosse um filme ou um livro, só que você interage com ele, então aí o que é o nome visual novel, porque é um filme ou um livro interativo, whatever. É uma novela visual. Galera, primeira coisa que fala de visual novel, nem toda visual novel é jogo, já começa por aí. Pra você ter um jogo, no meio do jogo você tem que ter uma escolha. Isso é uma coisa padrão, isso tem em todos os jogos. Tem que ter isso. Isso é uma das coisas que define um jogo. Aí você pega visual novel, por exemplo, Higurashi. Higurashi você não tem escolha nenhuma. É só texto atrás de texto, até acabar. Não é um jogo, é um livro com imagenzinhas, entendeu? Ou seja, pra você caracterizar uma visual novel como jogo, você tem que ter... Você tem que ter uma escolha. Com o universo. Tem que ter algumas coisas. Tem que interagir. Você tem que influenciar exatamente. De alguma forma. Embora isso ainda se passe em algum console, né? Em alguma plataforma. Vamos então falar sobre os animes que vieram de jogos que pra gente foi os mais marcantes. Eu posso começar aqui facilmente com o que me mais marcou, acho que foi, óbvio, sem ser Pokémon, né? É Mega Man. Ah, viado. Eu escolhi Mega Man. Realmente, não. Mega Man. Não, não. Mega Man pra mim me marcou muito, cara. Podem até criticar eu, mas a série que passou Mega Manzinho do SBT, nossa, eu gostava eu muito, gostava cara. Eu gostava muito. Ah, agora muito também, bom. O Mega Man, NT Warriors, né? Que era aquele virtual. Exato. Também me agradou, cara. Foi era anime que eu gostei. Que você tem, realmente. Então, mas Mega Man realmente ele tem uma cultura muito grande. Mega Man, você tem até mangás de Mega Man que chegaram no Brasil. Uhum. Eu acho que ele fica até acima do caso que seria Final Fantasy VII, que virou um anime, né? Na verdade, virou um episódio, que é o Last Order, né? Virou um OVA. O Mega Man fica acima pra mim exatamente por isso. O anime de Final Fantasy VII é um episódio, ponto. Entendeu? É um filme. Você não tem aquela sensação, porra, na semana que vem vai ter mais, tá ligado? Então. Eu lembro que tem o anime do Sonic, é o Sonic X. Não, Sonic é maneiro. Sonic eu gostava. O Sonic era maneiro. Eu vi Devil May Cry, um anime bem meia boca. Bem ruim. Não, é ruim. Pra quem não conhece, acho que pra quem, tipo, pega o anime sem conhecer o jogo, acho divertido. Ah, Beautiful Joe é um bom exemplo, que o anime é legal e o jogo é legal. Eu gosto, pelo menos, do anime de Beautiful Joe. Kirby, eu acho que dependendo também, Kirby, é alegre sim Kirby de se tem. Ver. Agora, vindo assim de visual, eu posso falar assim claramente que um dos que eu mais gostei foi Steins Gate, cara. Não tem como. Visual, ele até, se você for ver em porcentagem, digamos assim, ele funciona melhor como anime. Como ele tem uma base literária, ele tem uma base onde ele não vai se importar, como a gente falou, com a jogabilidade diferente. Ele vai se basear nos personagens, no enredo e nas suas escolhas, no desenvolvimento dessa história e não no bater ou quão fácil de você jogar, os gráficos. Ele tem um potencial maior para virar uma série animada posteriormente. E a gente tem aí grandes nomes que... Grandes nomes e grandes fracassos, como School Days. School Days. Nossa e grandes senhora. Fracassos. Então, não. Eu ainda tenho uma teoria que School Days deve ser bom de alguma forma. Sobre algum aspecto assim, deve ser bom. Eu tenho um ponto positivo pra falar ele. Eu tenho um ponto positivo. Não seja o Makoto. Pronto. É verdade. Tem um ensina, uma lição de vida, né? Não seja o Makoto, senão... Não seja um filho da puta, senão é o que vai acontecer contigo. Esse jogo aí só virou anime porque ele ficou famoso pelos dois finais bads, que seria um do anime e o outro seria que a outra menina pira, em vez de ter a Sekai, a... Outra franquia muito que faz muito sucesso é a série Fate Stay, né? Sim, Fate Stay Night. Tem... Que é complicada de entender, eu não entendi até hoje o que acontece nesse universo de Fate Stay. Então. Mas a série Fate Stay, ela tem uma grande fanbase dos animes. E não só dos animes, cabeça. O Fate Stay Night, na minha opinião, ele deu certo por quê? Porque todos os heróis que estão ali, eles de alguma forma estão presentes na história. Todos entre aspas, tem um ou outro entendi. Que não. Mas estão presentes na história mesmo, entendeu? Tipo, tem o Gilgamesh, tem o Rei Arthur... Tem a Medusa, e eles são heróis e eles estão brigando. A Magami. É um outro estilo, é um estilo de dancing, que é você tem que conquistar a garota, no caso, né? Sim. Já não seria visual novel. O anime, ele tem uma estrutura bem interessante, porque ele tem uma estrutura de arcos como se você fosse fazendo menina por menina no jogo. Exato, é genial então você isso. Tem arcos... Eu gosto muito disso. Foi um dos times que eu joguei. Tem outros, mas, tipo, acho que não ganharam animes. Meio provavelmente, então... Mas acho que assim, a Magami merece aí um ponto positivo, aí uma menção honrosa. Muitos pontos. Uma coisa assim que é bom citar, o Brasil em si, ele não tem quase nenhuma, pra não dizer nenhuma, visual novel traduzida. Então, tem uma pra GBA que é de Love Hina. Interessante, mas é muito pouco e então a gente tem muito pouco contato com isso. E ele é um tipo de jogo, se a gente imaginar no de jogo, ele é muito específico. Não, ele é... Não, se você pegar ele em japonês, é impossível. É impossível. É nível asiático. Nível asiático, tipo hard, assim. Alguns têm versão em inglês. Nada oficial, vamos deixar claro. Não oficial na maioria das vezes. Mas eu acho que, assim, ele é um público bem específico. A visual novel é bem específica. Porque ela vai depender do quão você consegue se imergir nessa... Porque se você não pegar afinidade com os personagens e com a história, você tipo, vai passar diálogo, vai escolher aleatório pra querer ver o final e não vai dar certo. Você não vai ter a experiência que o visual novel tem. Eu, por exemplo, não tenho muita paciência. Eu já tentei jogar alguns e não consegui me apegar de forma completa àquele universo que me foi apresentado. Não chegou pra você ser aquilo tudo, né? É, realmente. Não, acho que o meu perfil, talvez por não ter sido criado com esse tipo de jogo, como os japoneses bem têm à sua disposição desde o início do videogame ou dos computadores... eu só fui ter contato agora, talvez pra mim não encaixou, não é uma coisa... Eu achei... eu cansei, pra mim não fluiu como um livro, entendeu? Eu não sei, e... Não sei, não jogo, eu não consigo jogar direito, pra mim não é bom. Tem, não vou dizer que não é bom, mas eu não gosto do estilo. É muito famoso lá fora, você tem inúmeros... Até o próprio Steins Gate, que é a versão pra PlayStation 3, pra você ter uma ideia. Então, pessoal, pra fechar aqui, o que vocês queriam que existisse adaptação pra vocês? Fala cada um aí uma adaptação que vocês queriam que existisse de game para animes e de animes para games. Pra dar a partida, de game pra anime que eu gostaria que tivesse, assim, é um game que já tem traçado o anime, entendeu? A história é muito legal, daria pra fazer e é Shining Force, cara. Eu não sei se vocês já jogaram, mas é um jogo que pra mim eu gostei muito pra PS2, o EXA, Exa, não sei como vocês conseguem pronunciar, mas assim, a história do jogo é bem legal, assim, o traçado já em anime, a abertura em anime, dava pra fazer fácil, tá ligado? Era só a empresa querer. E eu acho que de anime que precisa se tornar um jogo, eu acho que tinha que ser um anime que, na verdade, tem jogos, mas podia ter um jogo bem melhor. É um anime que tem tudo também pra fazer um jogo ótimo. Já tem todo o traçado de jogo nele, que é Fairy Tail. Você tem conceito de guilda. Você já tem jogo pra PS2. Tem, mas PS2, não é legal. PSP. Mas é zoado. Não é legal. É PSP? Pra PSP tem. PSP. Na verdade, tem um de PSP até legal, mas ele tá em japonês. Mas, assim, então. Precisava ter um jogo de Fairy Tail extremamente bom, cara. Com precisava ter um jogo de Fairy Tail que você não tinha os personagens, que você fazia uma guild, tipo, do nada. Eu acho que ia ficar legal. Usar o mundo, não os personagens. Não sei. Podia... Mundo destrói mas aí, aí você destrói totalmente o conceito de Fairy Tail, cara. Não, o conceito de Fairy Tail é você estar no mundo com magia e tem guildas que usam magia e fazem missões. Mas então, aí você cai em qualquer... aí é um mundo normal. Aí é um mundo normal de magia e coisa de tal. Qualquer jogo. Todo mundo de magia vai ter isso. Guildas? Que fazem sim, uma, sim, uma grande parte que quando você vai ter um mundo de magia envolve de jogo, vai envolver guildas que você joga tem que fazer Final Fantasy missões. 12? 12. Só o 12. 12. Um jogo que eu tenho muita vontade de ver, que o anime talvez fosse foda, que ele também tem um pouco da estrutura, mas não é tanto quanto o Mugi falou, é o Azura's Wrath. Se o Azura's Wrath, pra quem não sabe, é aquele que tem aquele cara gigante, que ele fica com 6 braços e ele, tipo, enfrenta o Buda gigante do espaço. Bem, procura vídeo. Eu acho que ele seria um anime nas proporções de 5 Kubasara, sabe? Aquela coisa absurda. Assim, eu tenho uma má notícia, cara. Ele é da Capcom. Então, é. A Capcom não tá então, muito bem. Vamos fingir. Vamos fingir que é de outra. A Capcom não tá muito bem. Mas eu acho que daria, assim, um anime daqueles, assim, absurdos, extremamente divertidos. No formato de Sengoku Asara. Entendi. Um anime que eu queria que virasse um jogo decente, que eu acho que tem, assim, um background muito bom, poucas pessoas dão valor, pelo menos você, é Nanoha. Nanoha. Pra quem assistiu, eu acho que, assim, o Nanoha, ele, por ele ter uma estrutura de batalha muito boa, ele tem, assim, ele é muito cinematográfico nas batalhas, tanto que na terceira temporada o Seiji até brinca que ele vira um Mahou Shoujo Mecha. Uhum. Porque você, de tão absurdo que vira, ele daria pra ganhar um jogo no estilo assim de mundo aberto, uma coisa meio Samurai Warriors. Uhum. Ele ganhou um jogo de luta pro PSP muito meia boca. Um jogo de PSP que, por sinal, conta uma lacuna do anime, mas o jogo é muito ruim, tá todo em japonês, logicamente. Eu acho que merecia aí um game especial. Bom. Assim, que tivesse. É um jogo bom. E eu queria ver também um jogo de Evangelho que você lutasse usando o CVA. O anime que eu mais quero, com certeza, que tem que virar um jogo um dia, é Air Gear, cara. Puta, com certeza, cara. Com certeza. Eu pego minhas palavras as suas e esquece que eu falei Fairy Tail. Ah, é. Não, cara, o mundo de Air Gear é um mundo que eu gosto pra caramba. E se tivesse um jogo, eu compraria... Com certeza. Mas como que seria o cara, jogo? Cara, peraí, ó, quer saber como que seria o jogo? Cabeça, você já jogou... você deve ter jogado a demo de Kingdom Hearts Birth by Sleep do 3DS? Sim. Sabe aqueles momentos que você dá aquelas escorregadas pelos canos? Que você gira no poste... Exato. Nos... Seria todo assim. Seria foda. Ia ser maneiro. E aí... É. Cara, nossa, o sistema dele, tipo, da Part Wars também é muito bom, surpreendido assim. Você vai subindo o ranking pra mudar a modalidade. Sim, também, cara. Esse modo de ranking da... Muito personalizado tudo. Por exemplo, o capacete que você vai usar do seu equipe é tudo muito personalizado. Seria um jogo genial. E se eles conseguissem fazer um sistema de cel shading, não de 3D, conseguissem usar um cel shading parecido com o Dougrade, ia ficar maneiro. Muito. Eu queria um jogo de um anime de StarCraft. Um anime de StarCraft ia ser uma coisa meio Gurren Lagann, assim. É, basicamente. Talvez. Mas o universo de StarCraft é um universo que eu gosto bastante também. Quase tanto de arqueiro. Gurren Lagann. Não, StarCraft. Então, é totalmente diferente, cara. Não compare, por favor. Ok, Gurren Lagann, beleza. Se o Rod estivesse aqui, ele ia pedir um anime de LoL, mas não. Anime, eu pensei nisso agora. Mas já tem um anime de LoL. Tem? Em chinês. No YouTube. Deve ser zoadaço. No YouTube, engraçado. Nossa. Fala, Panda. De jogo pra anime, eu gostaria de um anime decente de Zelda, cara. Porque o que tem... Ah... Valia, cara. É muito ruim, cara. É muito fraco. Eu gostaria muito, velho. Muito, assim. Eu gosto da história... nem que fosse a história, do A Link to the Past, que eu gosto muito. Ótimo. Mano, qualquer história de Zelda... Qualquer uma, velho. É muito bom, velho. Wind Waker, Ocarina of Time, qualquer um, velho. Mas um anime decente, cara. Agora, ele seria... vamos tentar agora imaginar, fazendo aí um teste de futuro. Ele seria parecido com que anime? Que a gente conseguiria colocar? Cara, talvez, assim, em caráter, talvez o Dot Hack. Algo assim, próximo ao Dot Hack, mas a história é a história do jogo mesmo. A história do jogo. Ó, ia ser maneiro. Ia ser muito foda. Eu queria realmente um anime de de Zelda, cara. Qualquer jogo, pode pegar, qualquer jogo, todos são bons. É, você já tem um enredo forte. O problema talvez fosse o Link não falar. Isso ia dar uma dor de cabeça. Faz que nem o Saltome, usa a plaquinha, velho. Saltome, pra quem não sabe, de Rama Me. É, exato, seu Saltome. É. Ou ele poderia só se comunicar com os... ou então simplesmente pegar vasos e atirar. Exato. Nas pessoas, pra sempre. Ia ser muito bom, velho. Boa, boa. E agora de anime pra jogo, cara. Quem sabe um anime, um jogo bom de Samurai X, hein? Rurouni Kenshin. Não, pode falar. Ou se não, um jogo de Fullmetal Alchemist com a história do mangá. Esse mesmo, E com a possibilidade de interagir com todos os personagens. Da hora. Agora ele seria o quê? Um RPG com um luta? RPG, de exato. Arena? Tinha que ter um jogo de GTO. Nossa, nossa, nossa, nossa! Nossa, velho! Nossa! Puta! Mano, FC Epic Win, cara. Será que daria pra fazer um jogo de back? Back? Eu pensei nisso Guitar também, Hero, velho. Guitar Hero back. Guitar Hero back version. Primeiro vou falar um anime pra virar jogo, que eu acho que Axel World, além de ter uma ideia foda, ele já é praticamente pra isso. Mas ele tem um jogo. Já não tem? Mas é de luta, meia boca, ruim pra caramba. Ah, justo. Jogo decente, então. Okay. Um jogo que você conseguisse trazer coisa... todo o contexto daquela questão das batalhas. É, recursos, exatamente. Eu digo mais, esquece um pouco, você não joga com os protagonistas, você pode até achar eles. Você tem o seu personagem, entendeu? Legal. E se for mais a fundo ainda, eu arrisco até falar que talvez um jogo online. Que eu acho que ia ser... E se encaixa muito bem, mas muito talvez. Complicado. Teria que ser uma produtora segurasse a bucha forte pra fazer uma coisa decente. É, a bucha forte. Só que é. Eu acho que ia ser legal. Tem culhões. Tem muito culhões. E o jogo pra virar anime, vocês vão me chamar de pirado, mas eu queria um anime do Pac-Man. Bota! Caraca, nossa. Bota! Deve ter. Alguém. Esse tipo de coisa bizarra já deve ter. E o cara, pior é tipo assim, vídeo disso, velho. Olha, é assim. A gente tem que partir do pressuposto que, quando você vai fazer um jogo virar anime, ou um anime virar jogo, você tem que fazer adaptações, certo? Teve uma época que eu tava... Uhum. Quando eu tava na faculdade de game design, eu tinha lá uma matéria de quadrinhos. Aí o professor passou um trabalho assim, vocês vão escolher um personagem e vão fazer um quadrinho dele. Vocês vão fazer o roteiro do quadrinho e vocês vão ter que fazer 3 páginas. Teve alguém que pegou Pac-Man e conseguiu adaptar numa história foda. Foi... Pra quadrinho. Caramba. Olha, é possível, tem que ter culhões também, mas é possível. Nossa. Eu acho que a gente já falou bastante aqui, alguém mais quer colocar alguma menção? Só pra fechar então, eu acho que hoje em dia é muito difícil você desassociar a mídia videogame da mídia anime. Elas estão hoje muito ligadas. Elas estão muito juntas, né? Muito juntas, principalmente no Japão. O Japão, eles têm uma ligação muito forte. Dificilmente quem assiste anime não joga videogame, assim, é uma coisa que tá meio junto. A gente tem que estar sempre torcendo pra vir cada vez coisas melhores, né? Como a gente sempre se espanta, por exemplo, como é o caso de Steins Gate, por exemplo, que pegou todo mundo de surpresa, um excelente anime. Caso de jogos extremamente divertidos que a gente já jogou, como é o Dragon Ball Budokai, Shaman King. Eu acho que é sempre bom, quanto mais a gente conseguir mesclar de forma satisfatória esses dois universos, melhor pra gente. Concordo plenamente. Fica a dica. Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente expôs aqui a nossa experiência com jogos que se tornaram anime e anime que se tornaram jogos e crossovers. E vice-versa. Essa bagunça toda que é esse universo de anime e jogo. E, cara, eu tenho que falar, eu tô realmente muito feliz de estar gravando isso, porque há 3 anos eu quero gravar esse cast e hoje eu realmente concretizei essa proeza. Eu queria agradecer o Panda e o Cabeça por me lembrarem que tinha gravação hoje. O Mug, parabéns, você ganhou o achievement. Sim. Então é isso aí, né, galera? É isso aí, pessoal. Joguem muito, assistam muito. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, esperem pra próxima semana mais um podcast. E a gente fica por aqui, pessoal. Falou. Falou. Falou. E... in the world, all the boys. Sejam bem-vindos a mais uma caixa de entrada, e eu acho que vocês não aguentam mais me ouvir aqui pela quarta semana consecutiva. Pelo menos não veio Sage comigo, né, Dri? Exatamente, oi, gente. Mas sabe, é legal você. É legal você ser você, igual aqueles apresentadores de rádio, entendeu? Cria uma certa intimidade com o público. Talvez. Ou eles realmente devem, tipo, achar um saco falando, puta que pariu esse cara de novo. Mas antes, então, da gente começar realmente a falar das coisas todas, e matérias, e-mails e comentários, vamos falar dos nossos parceiros, começando pelo DollarsCast, Anyparty, o LegCast, o OmegaCast, o MiniClouds, Level 1 Podcast e o Otacologia. E como acho que já virou uma tradição, eu tenho que fanboysear aqui, a Dri nem tanto, porque eu acho que ela não gosta tanto de raia. Em minha defesa, antes que os certos fanboys da equipe venham em cima de mim com quatro pedras na mão, eu ainda não tive a chance de ver Shihaya. Eu vou assistir depois, eu dou as minhas opiniões sobre isso, ok? Ok. Tirando a heresia da Dri de não ter assistido Shihaya ainda... Cale-se. A gente precisa comentar que eu, a Fer, o Sage e o Bug também, semana passada a gente quase surtou. Porque caraca, eles deram um final de episódio impressionante. Então, se vocês gostaram do nosso cast, teve gente que mandou o cast falando de resto da semana, acompanha a segunda temporada, que tá muito boa. E a gente teve, além disso, tivemos colunas na semana passada, né, Dri? Exatamente. Você escreveu uma. Lancei duas horas antes de lançar o cast da semana passada. E assim, depois de um bom tempo sem escrever, eu voltei com uma coluna álbum da semana. E dessa vez eu falei de uma das minhas bandas favoritas, que é Florence and the Machine. Essa coluna falou sobre o álbum mais recente deles, o Ceremonials. E assim, recomendo que leiam e recomendo que ouçam, porque o trabalho deles é muito legal. E teve também a coluna do Sage. Então a coluna do Sage foi a continuação da Vida de Podcaster Parte 2, trazendo mais alguns fatos corriqueiros da vida de quem grava um podcast. A gente se identifica, a Dri principalmente, que ela tem... infinitos problemas pra gravar sempre. Exato, exato. Vocês não me escutam e existe uma razão pra isso, porque eu não consigo gravar. E quando ela consegue, ela cai, tipo, com 10 minutos de gravação. Aliás, até hoje eu consegui uma gravação sem nenhuma interrupção. Uma. E foi a coisa mais gloriosa da minha vida de Projeto X até agora. Vamos agora para os e-mails dessa semana. Recebemos novamente muitos e-mails, não tanto quanto a semana passada, que foi uma chuva de e-mails, mas mesmo uma quantidade muito boa de e-mails, muito obrigado. Os e-mails que foram só de chute, a gente não vai ler aqui, tá? Então, por exemplo, o Hataki, que só chutou e errou, e a Marina Pantoja, que também errou. Vocês sabem disso, vocês sabem que vocês erraram. Exatamente, vocês sabem. Infelizmente a gente não vai ler, mas fica aí o agradecimento pra vocês mesmo assim de terem o trabalho de ter mandado e-mail. Começando então pelo e-mail do Kazu, que falou: Kazu, 25 anos, interior de MS. MS é... Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, minha geografia tá excelente. Não, sem comentários. E ele falou: pois é, pessoal do PX, vocês vão me odiar muito, mas eu não gosto de Sakamichi. Paramos por aqui. Muito obrigado pelo seu e-mail. Estamos indo para o próximo. Não, brincadeira. Ele explica o porquê ele não gosta de Sakamichi. A razão pela qual me decepcionei com este anime foi uma combinação perigosa de expectativa muito alta, mais desinformação da minha parte. Tudo que eu sabia sobre a obra é que ela seria dirigida pelo Shinjiro Watanabe e que seria exibida no Noitamina. Coisas que elevaram minha expectativa lá no alto. E que seria sobre jazz e Japão nos anos 60, o que aumentou minha curiosidade. Não pesquisei nada sobre história, enredo, personagem. Eu estava esperando algo muito maluco, porém estiloso e cheio de personalidade. Tipo Cowboy Bebop e Samurai Champloo. Cara, tipo, você errou muito feio. É. Foi uma expectativa muito feia, porque realmente não tem nada a ver com as duas obras, apesar de você pegar as linhas de direção, principalmente na parte artística e de música. E ainda abordando jazz para deixar tudo mais interessante. Mas o negócio, como diria Alexandre Frota, isso é perigoso. Isso é perigoso, essa perigoso, frase. Complicado. O negócio... começou a ficar ruim para mim quando, no decorrer dos episódios, descubro que se tratava de um josei sobre amizade, amor, triângulo amoroso, enfim. Não que esses temas sejam ruins, longe disso. Inclusive gosto de alguns animes josei, mas realmente Sakamichi não me cativou. Vocês fizeram um ótimo cast explicando a profundidade que a obra tem, mas mesmo assim ainda não consigo gostar desse anime. Se eu tivesse mais preparado, sabendo do que se tratava, sem entrar às cegas, talvez eu tivesse mais gostado de Sakamichi no Apollo. Infelizmente, eu acho que essa sua questão da expectativa, como você estava esperando uma coisa muito diferente, como, por exemplo, Cowboy Bebop e Samurai Champloo, que são do Watanabe, isso deve ter atrapalhado demais na sua experiência. Mas eu não sei. Pra mim, por exemplo, se eu estivesse esperando uma coisa e fosse uma outra no nível de Sakamichi, não atrapalharia a minha experiência. Mas aí é uma questão puramente pessoal sua. A gente respeita o fato de você não gostar. Porque você explicou, simplesmente mandou e-mail pra gente falando assim, não gostei de Sakamichi, é uma merda. Então, eu achei esse e-mail legal pra caramba, porque assim, agradecer, porque você falou que não gostava, e mesmo assim, você assistiu, você ouviu uma outra visão de gente que gostava, eu achei muito legal a forma como você, a postura que você teve em relação a isso, e obrigado por esse e-mail. Aí ele fala, e finalmente, não acho que esse esteja nem perto dos melhores animes de 2012. Pessoalmente, tem pelo menos uns 6 que acho muito melhores, opinião dura, porém sincera. Até o próximo episódio, galera. Totalmente justo, você ter o direito de gostar. Exatamente. De achar os melhores animes da temporada de acordo com o seu gosto pessoal. Tudo bem, por isso que você respeitou a obra e falou simplesmente não gostei, não bateu com o meu gosto. Perfeito, esse é o tipo de crítica que a gente gosta. Ou não é nem, chega a ser nem uma crítica, mas de opinião, opinião em relação a uma obra. Que é essa a nossa ideia, a gente passa a nossa opinião sobre o que a gente fala. Só que a opinião de vocês também é muito legal, é um debate, é uma conversa. E assim, e obrigado pelos elogios, porque mesmo que a gente tenha falado sobre um tema que não te agrada, você ainda ouviu e você gostou do cast, isso deixa a gente muito feliz. De verdade. Obrigado. Aí ele manda duas considerações finais, que são, nos primeiros casts eu mandei um comentário criticando a qualidade do áudio e de edição de vocês. Agora me senti obrigado a mandar e-mail dizendo que vocês já não devem mais nada pros melhores podcasts. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado. A gente trabalhou muito pra isso, foi assim, todo mundo teve problema, como todo mundo editou, como vocês já devem saber, a gente tem um rodízio de edição, é difícil todo mundo chegar no nível alto. Eu acho que a gente já conseguiu chegar no nível, pelo menos onde tá todo mundo razoável, a ponto que não atrapalhe a experiência de vocês ouvindo o podcast. A gente tem que melhorar, logicamente, sempre melhorar, mas obrigado. E o PS2, que eu acho que é o mais interessante, o mais importante de todos, que ele falou que o cast de Shihaifuru foi sensacional e o anime melhor ainda. Ele, olha só, desse anime eu gosto, que também é um josei. Só descobri Shihaya graças a vocês, valeu aê. E espero que vocês já acompanhem a segunda temporada e seja fanboy tipo a gente de surtar aos finais de episódio. E é bom, eu fico feliz de a gente ter mostrado um anime novo pra ele, que ele se identificou e que ele gostou como Shihaya. É o que a gente tenta fazer aqui. A gente tenta trazer coisas que são do nosso interesse, que a gente gosta de falar, e ver se vocês gostam ou não. O próximo e-mail é do Vinícius. E aí, cambada do Projeto X? Já faz um tempo que não mando um e-mail por pura preguiça mesmo. Eu te entendo. Estou mandando esse pra não perder o costume. Dessa vez vou comentar um pouco dos casts passados. Começando pelo do J.R.R.F. Tolkien. Com certeza. Que foi simplesmente foda. Pra falar a verdade, me inspirou a ler o Senhor... Boa sorte, espero que ele deixe você sair do condado. Porque ele não Exato. Me deixou ainda. Exato, porque se você passar disso, você não vai se arrepender. Isso é a promessa, você não irá se arrepender. E pretendo ler também o Hobbit e o Silmarillion. Gostei também do cast sobre os fins de mundo, que acabou tendo alguns momentos filosóficos, nem me fala. Foi uma coisa diferente do que a gente imaginava. O que ia ser uma coisa pra falar sobre zumbis acabou virando filosofia essencial, gostei. Esse é um dos que a Dri caiu, por sinal, né, Dri? Um dos muitos, né? Enfim, não vamos falar disso. O de Indiana Jones também foi muito bom, deixando minha opinião, os três primeiros filmes são bons, o terceiro é o melhor, e tinha que zoar botando os alienígenas ou seres sei lá das quantas no último filme. Exato. Ainda não ouviu de Sakamichi no Apollo, pois não assistiu o anime. Então é isso, parabéns e continue assim. Muito obrigado, ele comentou, ele tá gostando, ele tá acompanhando todos. Olha, o de Sakamichi você pode até assistir, porque a gente dividiu em uma área sem spoilers e com spoilers, apesar de ter gente que reclamou que a gente deu spoiler demais na área que não sem era spoiler. Pra ter spoiler. É que é difícil não dar spoiler de um anime de 3 episódios num podcast. Faz o possível, mas não tem como você deixar de falar tudo, porque senão você não fala nada. A gente, na verdade, a gente deixou pra área de spoilers os últimos episódios mesmo, que são o desenrolar da situação central dos personagens. Então a gente vai citar algumas cenas. Se você achar preferir assistir o anime primeiro também, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada a sua experiência. Exatamente. Espero que você goste desse cast também, e dos próximos. E o último filme do Indiana Jones é bom até, eu gosto até. Mas o último filme do Indiana Jones é divertido, mas esse mais que mata. Mas, enfim, isso fica pra outro momento. Bom, continuando aqui, temos aí um e-mail absurdamente gigante do Diogo, que já manda e-mails gigantes pra gente, e dessa vez não caiu na caixa de spam, eu acho. Pelo menos. Esperamos que não. Ah, e ele manda o seguinte. O head do e-mail dele é interessante, que é subir ladeiras, cansa como ler este e-mail. A gente reparou, realmente. Pelo menos ele tem noção de que ele tá mandando e-mail gigantesco. Ah, vamos lá. Meu Deus, Sakamichi no Apollo, sem palavras. Uma das grandes surpresas de 2012 e também um dos melhores animes de 2012. Antes de assistir Sakamichi, eu estava um tanto desanimado em relação aos animes que vinham sendo lançados no Japão, pois quase nada me agradava, tirando alguns de comédia que de certa forma proporcionaram-me a bons momentos de gargalhadas. Então veio Sakamichi e fiquei empolgado, mas não só Sakamichi, como também o Tio Kyodai, no qual se junto com meu irmão, esse o Jin até comentou, que é o do espaço, né, Space Brothers, eu acho que o nome é inglês, que tá entre os melhores de 2012, com certeza também. Primeiramente assisti a 5 episódios e depois dei um tempo, e quando terminou assisti tudo de uma vez só. Que eu acho que é uma experiência até válida, assistir o Sakamichi de uma vez só, que talvez fique um pouco uma coisa que eu tinha reclamado, que era com relação às passagens de tempo. Quando você assiste de uma vez só, Sakamichi ele fica um pouco mais linear nesse ponto, de você perceber bem as passagens de tempo, do que se você assistisse pulado toda semana. Voltando ao e-mail dele, a animação está incrível. A arte é um dos atrativos principais e as cenas onde eles tocam jazz é de uma qualidade incrível. Os personagens são ótimos, cada um tem um desenvolvimento durante o anime todo que é marcante. E até os secundários têm funções essenciais na construção de cada personalidade no ambiente. Além disso, é quase impossível de não admirar a amizade do Kaoru do Sentaro, que nasce principalmente pela música e, como foi dito no podcast, que os uniu e eles usam para se comunicar, tanto que é o foco principal do anime. Muitos mangás e animes têm como foco o tema de amizade, principalmente shonens, mas Sakamichi foi, na minha opinião, um dos que melhor constrói essa temática. Eu concordo, a parte técnica, como a gente falou do Sakamichi, é praticamente impecável, a direção é um dos fatores disso, e a diferença dos shonens, porque a maioria dos shonens, se a gente for ver de amizade, eles se passam em mundos fantasiosos, em grande maioria, One Piece, Naruto e essas coisas todas. Então, às vezes, é mais difícil de você se identificar com o personagem como é em Sakamichi, que é um anime que tenta se aproximar ao máximo da realidade e trazer personagens reais, e então é mais fácil de você ver aquilo como acontecendo no dia a dia. É muito difícil você se ver numa situação em que você salva uma mulher que multiplica braços de uma prisão pirata em que você estica o seu braço e bate num tigre. É difícil você identificar com essa cena aí em especial. Eu não posso falar de Sakamichi porque eu só vi o primeiro episódio, não consegui ver os outros ainda. Mas já deu pra perceber que eles fizeram ele de uma forma que torna muito, muito plausível. E se é a temática... Então eles provavelmente... As relações que eles quiseram mostrar lá era justamente uma coisa pra ser real, pra te convencer e tudo mais. E a ambientação que eles escolheram pra isso é demais, cara. Nossa, não tem nem o que falar. Eu vou assistir assim que eu puder. Porque já me conquistou, assim, no primeiro episódio. Ele falou, minha cena favorita com certeza é a do hospital, na qual o Senna e o Kaoru estão chorando na sacada. Pois é nessa cena que você vê uma pessoa de aparência e personalidade forte fraquejar, dele se sentir incapaz de proteger e fazer qualquer coisa pelas pessoas que ama. Essa cena é muito emocionante e além disso tem a parte que o Kaoru apoia a cabeça do Senna nele e ele fala que daquela forma um não precisaria ver o outro chorando. Cena realmente marcante. Ele falou, ai de alguém que falar que essa cena é gay e falar que eu também sou. Essa cena a gente até não comentou realmente, mas é uma cena muito boa. Porque ela mostra realmente esse interior do Sentaro que você não vê. É uma cena excelente, uma cena linda. E não tem essa. Eu acho que essa coisa de gay é uma coisa muito assim, é muito babaca a pessoa que realmente... Olha por esse lado. Desculpa se você achou, mas é a minha opinião. Ele mandou um chute tão elaborado e que foi tão longe no projeto. Mas merece a estrelinha de parabéns pela tentativa. Parabéns, sério. Você complicou mais do que a gente. Você conseguiu fazer uma coisa mais complicada do que realmente era. E, sério, foi muito bom. Ele achou que era o seguinte. A primeira dica dele que ele achou era Buck. Por que Buck? Vamos lá. Primeiro pegou Dragon Quest. Que daí a primeira coisa que veio é Fly, Akira Toriyama e os Slime. Aí ele ficou com dúvida se era o jogo ou a lendária guerra da mitologia nórdica. Então ele assumiu que era sobre o jogo, porque nele tinha o Slime. Aí o que ele fez? Aí ele pensou em Slime, aí ele foi pro Pokémon. No Pokémon, qual Pokémon se assemelha mais ao Slime, que é uma gosma? O Muk. Então, se era Muk, só podia ser o cast de Buck. Cara, fantástico. Parabéns. Olha, sério, eu sou a favor da gente chamar ele pra inventar, pensar na dica de um cast um dia desses. A gente sabe, isso é talento que precisa ser aproveitado. Enquanto o cara tá pensando assim, o Mug me dá o Orkin. Sabe que pior, eu lembrei disso também. Enquanto o cara faz uma pensamento, o cara me manda o Orkin, mas bem, Deus do rei da guerra. Aí ele chuta que é mitologia. Aí ele chuta Ragnarok. E o último que ele falou era Chrono Trigger. Porque o Chrono Trigger tem a arte do character design do Akira Toriyama, assim como Dragon Quest. Infelizmente você não acertou, mas você chegou, tipo, perto. Você foi na ideia de que tinha anime no meio, do Akira Toriyama, do Fly. Você chegou, tipo, muito perto. Mas faltou a sacadinha. Mas parabéns. Mas parabéns pela. Parabéns pela corrente de pensamento. Tudo isso seria muito plausível. Seriam boas explicações. E o próximo e-mail é o da nossa amiga Monique, que já começa cumprimentando a gente em chinês. Ni hao. Só por isso você já conquistou meu respeito. Só pra dizer. Adri é sua fã. Já sou sua fã, mano. Você, sabe, você coloca coisas em chinês aqui, velho. Já gostei. Como estão? Estou com preguiça, mas vou escrever mesmo assim. Isso, façam isso. Obrigado. Mas deixa a preguiça de lado e escreva. Sobre o cast 21. Haha, eu vi Sakamichi ao vivo. Tava zapeando os canais de Hongos e vi da metade pro final. Não entendi nadinha. Vi o episódio em que o carinha ficou maluquinho porque sua alma estava saindo por fluidos corpóreos quando ele estava doente. Oi? É, esses fluidos corpóreos, na verdade, é que ele estava... Ele pegou uma gripe e ele, tipo, tava muito mal. E aí ele chegou a ficar na dúvida se ele podia morrer de tanto espirrar. Não é esse fluido corpóreo que você pensou, Adri. Tá? Eu sei que não, mas eu tô por pensando... favor! Eu não pensei em nada. Eu juro que eu não pensei em nada. Já estão pensando maldade de mim, isso não é legal. Sakamichi passou junto com o psicodélico Tsuritama, não foi? Estranho que um personagem principal se enjoava e outro se sentia afogado. Eu sei que é colorido demais, porém é bem viagem de Dorguinhas. Na verdade, a maioria das escolas dos animes que eu vejo tem ladeira. Mano, isso é verdade. Isso é verdade. Se não tem, tipo, você tem uma ladeira pra você ir pra escola, na maior parte dos animes que eu vi. Pensando bem, escolas e igrejas, pelo menos as antigas, são construídas em cima de ladeiras. Acho que é pra servir de abrigo caso houver um desastre natural. Possível. Sim, ó, é um chute bem plausível, principalmente a igreja. É uma boa lógica, E principalmente também por... Se for algum lugar perto da costa, talvez, que é suscetível, é um bom palpite. E ainda serviu pra metáfora do anime. Exato. Né? Além de tudo. Quando a Fer falou que a música faz parte e não é objetivo, lembrei de K-On. Eu fico com medo de comparar K-On com qualquer anime de música, mas isso é opinião pessoal. E também quando disseram que o instrumento tem a ver com a personalidade. Ah, eu acho que a comparação que ela quis fazer com K-On, eu acho que é válida, porque é o seguinte, o K-On, ele não vai tentar te explicar a música. Ele não vai se focar em mostrar pra você o que é música, ou eles tentando chegar... Na verdade, assim, é um anime onde as pessoas se interligam pela música, que é o K-On. Eles mais tomam chá do que tocam. Nesse sentido dessa relação de K-On. Logicamente, um anime não tem nada a ver com o outro. Entendi. Mas é uma boa comparação, porque o K-On, ele leva pra esse lado da personalidade e tudo mais. Legal. Ainda não vi todo o Sakamichi, mas pretendo ver o resto algum dia. Teve gente que achou que tinha algo mais entre o Sentarou e o Kaoru. Nossa, não sei se essas pessoas são pervertidas ou se estão carentes. Boneco inflável e dojinshis rentais estão aí pra isso. Uma dica pra você, menina. Você não sabe o que é um fandom de anime. Eles vão enxergar casais em tudo. Inclusive de personagens que nunca se falaram, que podem não ser nem da mesma história. Eu estive lá e eu vi o inferno. Eu ouvi falar pelo Twitter que existe fujoshis fazendo casais em Kaide. Se alguém já viu Kaide... Sabe que essa, tipo, é o cúmulo do bizarro, do absurdo. Eu cheguei a um ponto na minha vida que nada disso me surpreende mais. Nada. Eu tô passando mais tempo na internet do que eu devia. Mas enfim. E a gente pode sempre usar o Mug. Ele não tem o boneco inflável nem o Donji Shetai, mas ele tem um mousepad de peitos. Da boa Hancock. Isso é informação demais. O máximo que vi entre os dois foi de uma relação de irmão mais velho e irmão mais novo. Que é também, eu até entendo você ter reclamado disso, que é uma coisa que me irrita um pouco às vezes. Que as pessoas deixam de enxergar justamente as amizades, essas relações de irmão, sabe? Pra ver outra coisa que não necessariamente tá lá. Isso acaba sendo chato, eu concordo com você. Bem, o cast estava muito bom, muito, muito bom. Obrigada. A edição, a pauta e tudo mais. Mas só devem maneirar mais nos spoilers fora da área dos spoilers. Contar a história do carinha do violoncelo. Na verdade, eu acho que você tava falando do cara do trompete, que o do violoncelo ele é o pai da menina, tipo, então ele, whatever, acho que você tava falando do Jun, do trompete, acredito que seria ele, mas desculpa, realmente se a gente dosou mal os spoilers, pra quem não assistiu, peço desculpa, a gente tentou fazer de uma forma que não entregasse o final da história, ou que não, de forma alguma, ele estragasse a sua experiência. Ainda assim, assista, spoilers não são uma perda tão grande, a menos que alguém te conte o final da história, então, como último comentário que ela fez, que finalmente acertaram o volume dos áudios, mesma coisa que... Quem que tinha falado mesmo do volume? Ela. Ela falou que o do cast passado, do Medabots, estavam muito desnivelados. E ela falou que estavam altos e baixos horríveis. Desculpa por aquilo, a gente tá sempre tentando melhorar. Então, eu gosto de enviar e-mail porque eu gosto, horas. Quase não uso mesmo. é esse espírito, garota, é esse espírito. Continue mandando e-mails. E os palpites dela? Dragon Quest, Ragnarok, Pokémon. Foram as pistas, né? As dicas. Procurar o dragão, Dragon Quest. Enfrentamento final, Ragnarok. E pegar Pokémon. Deve ser sobre como conseguir uma namorada. Uau! Dá direitinho. Primeiro você procura, depois enfrenta os outros que querem a coisinha ou coisinha e finalmente pega ou consegue. Lógica estranha, eu sei. Tipo, você enfrenta os 7 namorados do mal dela. É uma coisa meio Scott Pilgrim, é isso que você quis dizer. Feelings. Scott Pilgrim já foi, desculpa. É isso que às vezes me machuca quando tem um cara que fala War King, sabe? Depois vocês falam que a gente zoa demais o cara. Você entende? Olha a diferença de criatividade. Sabe, é sério, o Mugi precisa fazer umas aulas com esses povos. A gente gosta muito de você, de verdade. Desculpa, mas tem coisas que a gente não pode deixar passar. Esse é uma delas, que a gente não vai deixar passar tão cedo, tá? Desculpa. O segundo palpite é RPG, um bom palpite. E o terceiro, justo? Sei lá, sobre filme Como Treinar Seu Dragão. Essa foi longe, mas... Seria uma boa, porque é um bom filme. É muito boa a animação. Agora, ela me manda uma charada. Que a nossa amiga Monique gosta de... Manda e-mails criptografados. E faz a gente, sim, se sentir meio detetive, querendo descobrir o que ela tá querendo dizer. O que é muito legal. Sobre a charada. Homens que gostam de One Piece são gays. Meu, trocadilho. Meu, um apóstrofo. Trocadilho, chinês. Colocando umas coisinhas, ajeitando a ordem, fica meu, apóstrofo, em chinês dá um trocadilho. Meu, em chinês, é Wodan. Não sei como pronunciar isso, me desculpa. Um caráter esquisito aqui. Possui a mesma sonoridade de Oda, o nome do autor de One Piece. Por isso, gostaria de perguntar. Qual é o nome completo do autor de One Piece na ordem nome e sobrenome? Meu, Eiichiro Wodan. Um homem dizendo isso certamente é estranho. Ficou horrível, eu sei. Malvada que me mandar isso. Eu sei lá, vocês duas são interessantes, viu? Vocês vão trollar o senhor Ivaldo com isso? A resposta é... Você acha que não? É tipo... Seria um crime se a gente perdesse essa chance. Então, muito obrigada. A gente nunca perde uma chance. E assim, você dando as ferramentas pra gente é uma honra. Obrigada mesmo por isso. Enfim. Muito obrigado. Esse e-mail foi muito legal. E obrigada por escrever. E continue mandando e-mails. E continue trolando o Mugi. Porque isso vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Fechamos, então, os e-mails. Muito obrigado pro pessoal que mandou e-mail. E vamos agora rapidinho pros comentários. Porque a gente já tá com meia hora. E eu descobri que eu não consigo gravar uma caixa de entrada rápida. O primeiro comentário, no caso aqui, é da Marina. Irmã da Monique. Comentam e mandam e-mails e tudo mais. E ela comenta, dando aqui uma resumida... Ela fala que ela gostou muito da trilha. E ela falou que pra ela o Sakamichi serve, além de ser um anime com uma boa trilha sonora e história, é um anime pra dormir em noite de Natal quando se tem vizinhos barulhentos que soltam fogos às 2 da manhã. Uma situação um tanto específica, porém eu acho válido. Ela falou que no dia do lançamento do Cast Sakamichi, sexta-feira passada, foi aniversário da Monique. Que ela tá comentando aqui que ela falou que não era pra falar, mas ela falou porque são irmãs, aí a gente já sabe que tem aquela exceção de saco. Então, Monique, parabéns pelo seu aniversário atrasado. Você não tinha falado pra gente, a culpa não é nossa. Se você estiver muito bravo com a gente, manda e-mail pro Atlas. O Rods vai resolver a situação pra você. Ele vai te mandar um presente vestido de Valkyria. E você enviou um e-mail pra gente dando um chute, sim. Falou que você falou que não gosta de enviar porque a gente não responde. Se esse for mesmo o seu e-mail de verdade e você não inventou, a gente responde esse e-mail só pra você ficar feliz. E ela perguntou se a gente vai fazer algum cast falando só de mangá. Porque a nossa categoria desse podcast é anime e mangá. E até agora a gente só falou de anime. É um plano, talvez, falar de mangás um dia. Tem aí uma pauta sendo trabalhada que a gente vai dar preferência pra... pro formato do mangá. Que a gente não vai falar qual o tema é agora. Mas sempre que aparecer uma oportunidade de falar de um mangá que a gente acha interessante e que não tem uma animação fiel, a gente vai falar. O próximo comentário vai ser o do André. Poxa, bem legal o podcast, embora não tenha visto todo o anime. Na época assisti só 3 episódios. Vou assistir agora pra valer e ver o que acho. Afinal, vocês mencionaram que foi um dos melhores de 2012. Mas será que é melhor do que Sword Art Online e Another? Vamos ver. Enfim, eu vou ter que dar minha opinião. Eu acho que isso vai ser... É difícil a gente falar porque você pegou... Você tá comparando 3 animes de estilos radicalmente diferentes. Sword Art Online é shonen, Another é terror e Sakamichi é josei. Eu acho que não tem como você comparar eles e, pessoalmente, eu não sou muito fã dessa ideia de falar dos melhores animes de 2012. É muito relativo e é muito subjetivo. Eu gostei pra caramba de Another. Com aquele final? Com aquele final. Eu achei Another muito da hora. Conseguiu me prender. Mas Sword Art Online, por outro lado, tenho interesse em ver, mas... Eu tenho minhas dúvidas se ele merece o posto de melhores animes, porque até onde eu vi, posso estar errada, ele pareceu um pouco genérico. E eu não sou muito fã disso. Eu também não sou muito fã de Sword Art Online. Não acho que é o anime do ano, da vida. Assim, eu... tipo de coisa, na minha opinião, o Sakamichi... Exato. Tá muito acima de Saul e até de Another pra mim, tá? Eu prefiro não comparar porque são estilos diferentes. E eu não gosto dessa conversa de falar dos melhores e dos piores. Porque é muito relativo, você tá falando de pessoas com gostos diferentes, idades diferentes, públicos diferentes. Então, não é muito válido a gente fazer essa comparação. Mas aí fica a sua opinião. Esses são os seus favoritos e respeitamos isso. Eu concordo, eu achei, por mais que... tem as críticas, eu achei Another muito legal, mas não sei se vale a pena comparar com esse. Mas, de qualquer forma, valeu pelo comentário. E o último comentário é do Diogo, que é o cara que manda os e-mails gigantes. Ele resolveu comentar também um comentário não gigante. Ele falou o seguinte: ainda bem que o senhor Mugiwara não fez referência ao One Piece. Isso é o que você acha, mas vamos continuar. Parabéns, Mugi, por se conter e também, cabeça Rosa e Fer, muito obrigado por terem feito o Mugi se comportar durante o podcast. Só uma pergunta. Vocês falam do Mugi e as referências dele ao One Piece, mas vocês não sabem o que é gravar com cabeça e as milhões de referências que ele faz a DC. Vocês não sabem o que é isso. Não, isso é mentira. Isso é uma mentira. O Mugi não tá sendo o pior dos nossos problemas. Que isso, gente? Ele dá um jeito de enfiar referências de onde a gente não sabe nem de onde vieram, mas não tem como tirar. Eu ainda vou contar. Eu juro que eu vou fazer um registro de cada vez que o Mugi fala de One Piece e o Cabeça fala de DC. E vou apresentar os resultados pra vocês no final. Eu protesto, meritíssimo. Eu acho que o argumento do meu opositor é infundado. Voltando ao Mugi, que é o assunto do comentário, ele quer saber como que o Mugi faz pra ter se comportado. Na verdade, o Mugi não se comportou. Ele fez referência ao One Piece, sim. Mas, com a magia da edição, e como era a Fê que estava editando, foi muito fácil limar o que ele falou de One Piece. Não é sempre que a gente consegue. Às vezes tá ali no meio de um jeito que não dá pra tirar. Mas sempre que possível e for fora de contexto, a gente vai tentar tirar esse tipo de comentário. E eu não faço isso que eles fizeram. Eu já deixo aqui a minha defesa, porque eu tenho direito à defesa. Eu não sou fanboy, tá? I'm Batman. Eu não vou me manifestar sobre isso, porque, na verdade, contra fatos não há argumentos. Então eu não preciso dizer mais nada. Então, terminando essa leitura de e-mails mais uma vez maluca e longa, mas se vocês quiserem mandar e-mails e não sabem o endereço, além da aba contato lá em cima no nosso site, vocês podem mandar e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br ou para atlas@projetox.com.br. E antes da gente terminar, tem sempre a dica do cast da semana que vem, que nessa semana são relógio, Pinheiro e Nike. Relacionem essas três palavras e vocês vão conseguir chegar... Exatamente. No nosso resultado do cast. Eu espero e-mails criativos. Porque os dessa semana foram demais, demais. Bem lembrado aqui pela produção no nosso ponto eletrônico, não é Basquash, que é o anime do robô com basquete, que tem Nike, tá? Então, não é Basquash, apesar do Mugi provavelmente querer fazer um cast de Basquash, mas não é. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. E tchau. Até semana que vem e beijo. Tchau. Panda não tá falando por quê? Fala alguma coisa, Panda. Alô, alô, alô. Tá baixo, hein? Tá baixo. Tá longe, Panda. Tá distante. Alô, alô, alô, alô, alô. Ah, tá sim, bom. Sim, mas tá ruim a ligação pra você? Às vezes ele fica cortando, às vezes não, sei lá. Panda, desliga a TV e ouve a gente pelo telefone. Hã? Abaixa o som da sua TV e escuta a gente só pelo telefone. Ah, whatever. Foi boa, foi. Eu gostei de... Você falou pra eu me guiar pelo que tá na pauta? Não, deixa pra lá, pelo amor de Deus. Não. Quando você tem uma pauta que tá escrita assim, começaremos pelos primórdios. primórdio do que? Da humanidade. Na época das cavernas, o ser humano. Sabe o que eu quero? Então, um jogo de Argear, velho. Ah, eu ia falar, maldito. Roubou a... Maldito. Nossa, velho, ia ser foda pra caralho. Nossa, roubou a minha ideia hard agora, velho. Meu, o Cash estava programado pra me falar isso. Não, não, não, não. Não acredito. Não, não, não. Vai embora, né? Não gravo mais. Tô parando. Tô dando stop aqui na gravação. Tá, deixa a minha ideia de Fairy Tail e você fala. Então. Não, não, não. Agora eu não quero mais falar. Vai. Outra coisa. Que realmente me agradaram é que a história do... Porra, tá pitando alguma coisa aqui. Vai explodir! Porra, amor. Vai explodir!